Alô, alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas, amigos, o artista de hoje é Marcos Farias e seu álbum intitulado Gente de Marinês. Logo no início, a briga do cachorro com a onça, numa adaptação do Marcos Farias. Marcos Farias, filho de Abdias e Marinês, esta mesmo, a da Marinês e sua gente, afilhado de Luiz Gonzaga, é maestro formado pela Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro. Hoje sediado em Brasília, Marcos tem no seu currículo a direção e produção de artistas nacionais como Elba Ramalho, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Gilberto Gil, Biafra, Tim Maia, Dominguinhos e também o grande Jackson do Pandeiro. Marcos Farias, acordeonista, maestro, também canta, como na faixa Feito Passarinho, de Oliveira do Ceará e Anselmo. Pensei que fosse ter felicidade quando a saudade do meu peito saísse. Alguém me disse pra esquecer o amor, não precisa valentia, ter dinheiro ou chororô. Precisa simplesmente ter o dom de entender que o beija-flor procura a flor. E o coração que fica só adoece, faça prece e vá depressa procurar um outro amor. Aprendi com passarinho o segredo de voar. Hoje sou um beija-flor, passando de flor em flor e só você quero beijar. Aprendi com passarinho o segredo de voar. Hoje sou um beija-flor, passando de flor em flor e só você quero beijar. O Galo Já Miudou, de Dominguinhos e Anastácia, onde Marcos conta com a participação de Genival Lacerda. Eita, tio Genival, que esse fole parece com meu paizinho, mestre Abdias. É verdade. Lembre-se que tá me devendo 50 no lugar da sua mãe, tá? Oxi, pode cantar. O forró começou às 10 e o galo já vai miudar. Bonito. O forró começou às 10 e o galo já vai miudar. Machuca! E eu aqui com o coração doendo, remoendo, remoendo, remoendo sem parar. Bonito. Com o requebro da danada da morena que se mata, se envenena e vai me envenenar. O quê? Vai, seu vovó. Oi. O forró começou às 10 e o galo já vai miudar. Diz. O forró começou às 10. Sim. E o galo já vai miudar. Oi. E eu aqui com o coração doendo, remoendo, remoendo, remoendo sem parar. Com um requebro da danada da morena que se bate se vendendo e vai me vender na Virgem Maria. Com um requebro da danada da morena que se bate se vendendo e vai me vender. Eu tenho o coração dentro do peito batendo, dizendo que está carregadinho de amor. Eu tenho o coração dentro do peito sofrendo, morrendo só porque você me deixou. Eu tenho o coração dentro do peito batendo. Eita, Lourinha. Dizendo que está carregadinho de amor. Eu tenho o coração dentro do peito sofrendo, morrendo só porque você me deixou. Esta que canta com Marcos Farias é ela mesmo, a grande Marinês. E a música é Carregadinho de Amor, do Lagartixa. Se você quiser ser minha mulher, meu bem, eu farei o que você quer. O disco do dia de hoje é Gente de Marinês, de Marcos Farias, um disco independente. Informações pelo site www.marcosfarias.com e o contato do artista é pelo e-mail maestromarcosfarias@yahoo.com.br. Este programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.